escuridão da noite, bem longe dos teus carinhos, eu já procurei abrigo nos braços de outra pessoa. Vê se não brigas comigo, se você ama, perdoa. Vê se não brigas comigo, se você ama, perdoa. Olá, meus amores, muito boa noite. Ora lá, então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, então, vocês estão à escuta de mais uma emissão das Manhãs Românticas. Então, estão na presença de Lourenço, das 9 até ao meio-dia. Ora, então, espero que vocês estejam todos bem de saúde aí desse lado. E para quem trabalha, muita coragem, para quem viaja também. E então, hoje, estamos no dia Internacional da Mulher. Então, para todas as mulheres da minha parte, muita, muita saúde e muito desejo e tudo de bom. É o que eu desejo a todos, a todas as mulheres portuguesas e não só, e as mulheres todas do mundo. Então, eu e a nossa meteoro hoje estamos menos um e vai estar bom, vai estar um dia magnífico, vai estar até 12, 13 graus. E então vamos continuar com as nossas músicas românticas até o meio-dia. Hoje tenho aqui muita música romântica para vos oferecer. Então, até já. Uma traição, que talvez fosse eu. Ora, então estamos à escuta de Ana, a dona dos bailes. Então vamos bailar e com muita, muita saúde e então uma ótima terça-feira para vocês. Fizeste tu não saber fazer com esta situação. Regressas querendo voltar, pedindo-me perdão. O que vou fazer se me apaixonei por outro novo amor? Que me sabe amar, que me sabe saber o que fazer com esta situação. que saudade tenho de ti, Portugal. Ai, que saudade, ai, que saudade, ai, que saudade, como tu não há igual. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. O teu cheiro é se teu brilho, és sempre país em flor. Eu juro que eu sou teu filho, por isso te tenho amor. És o meu fado de pele, tens carinho, tens encanto. Portugal, sou todo teu, por isso hoje eu te canto. Ai, que saudade, ai, que saudade, ai, que saudade tenho de ti, Portugal. Ai, que saudade, ai, que saudade, ai, que saudade, como tu não é igual. Agora 17 minutos, era quem não tem saudades de Portugal. Eu acho que toda a gente tem saudades de Portugal, não é? Ora, então aí vamos continuar e vou passar aqui uma música que é do Marco Paulo, a Nossa Senhora. E então para todos os doentinhos do mundo e para todas essas pessoas que estão a sofrerem nessa guerra que estão a passarem e que tenham muita coragem, e a gente está sempre no coração com eles. Então vamos escutar o Marco Paulo, a Nossa Senhora. Cubra-me com seu manto de amor, guarde-me na paz desse olhar, cure-me as feridas e a dor, me faz suportar. E as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos me ajuda a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tirias do meu coração, e àqueles que eu fiz sofrer, peço. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa

Pois as mulheres são todas belas e hoje é o Dia Internacional da Mulher. E para todas as mulheres, um ótimo dia à nossa escuta, à escuta da Rádio Arco-Íris. Todas elas, todas elas, quem é amor verdadeiro. É dia das mulheres mais belas, dragamos traiçoeiro. Todas elas, todas elas. Pois que é amor verdadeiro, entre as mulheres mais belas, deram-me a volta e soeiro, todas elas, todas elas. Pois que é amor verdadeiro, entre as mulheres mais belas, deram-me a volta e soeiro, todas elas, todas elas. Pois era, as mulheres são todas belas e elas têm muito, muito valor. Então vamos continuar com a nossa Ágata, Tudo Foi Por Ciúmes. E depois desta canção vamos passar uma página de pub e a seguir viraremos com as nossas músicas. Diz-me quem foi, quem foi que envenenou o nosso amor, que coisas te contou. Quem te mentiu a respeito de mim? Histórias para nos pôr assim. Já percebi, alguém quer o que é meu. Quero-te a ti e o algo pois é meu. O teu ciúme se entreguas sem perdão, fez extinguir o lume da nossa. Então vimos de ouvir Ágata, Tudo Foi Por Ciúmes. Então vamos passar uma página de pub e a seguir viraremos com a nossa emissão Amanhãs Românticas. Então até já. Vou bem.

Da música que a gente vem de ouvir, A Bom de Dia Radio, Jean Giana Manson. Então vamos continuar com a nossa música e desta vez vai ser Maria Lisboa, Nossa Senhora de Fátima. Ontem eu confesso, muitas vezes eu me esqueço de viver. Ajudas a vencer. E a gemãe tão poderosa trago comigo uma rosa para te dar. Vou-te agradecer por tudo e pedir-te para não me abandonar. Rezo em Fátima e eu te imploro. Cuida de quem tanto adoro. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Ora então, e continuamos com boa sorte. Deus que dê muita, muita sorte a todos e a quem precisa. Então, continuamos com a nossa música. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. A quem não pede nada e em troca dá amor, ao que não desespera, pois sabe o seu valor, a quem um grande amor. Qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ora, então eu peço desculpa porque tivemos aqui um pequeno problema no nosso ordenador. Minha santa, eu confesso, muitas vezes eu me esqueço de viver. Quando penso em loucuras, sei que és tu que me ajudas a vencer. Meus Conceição, nome de santa. Conceição é minha mãe. Um sentimento a define, ela um ser tão sublime, porque é santa também. Os seus olhos em meu corpo a cintilar, duas tochas, duas velas, por me acordo com ela, pra ela fiz um altar. Mãe da tua terra distante, transmite gratidão. É mãe em letra maior. Ora, 10 horas e 1 minuto aqui na nossa Rádio Arco-Íris 96.2. Vocês estão à escuta da Manhãs Românticas. E espero que estejam a passar um ótimo momento na nossa companhia. Então, muito, muito bom dia a todos. Coração esquecido porque chora. Mesmo que te sintas tão perdida e arrependida, não vou voltar. Coração esquecido porque chora. Tenho pena, mas não vou ficar. Ora, estamos à escuta do Rui Bandeira, Coração Esquecido, Tu Que Choras. Então, e a seguir vamos continuar com Fernando Monteiro, Adeus Mamá.

Elle est là, elle sourit, elle est belle. Elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois. La traversée du désert pour toi, pour moi. On a bien raison de la faire, de toi à moi. La FM en couleur. Você tem a beleza da orquídea mais linda que eu já vi neste mundo. Ora então, esta música é para todas as mulheres que estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2, porque hoje é o dia 8 de março e é o dia da mulher, é o dia internacional da mulher. Então, para elas todas, um ótimo bom dia e boa escuta de música. Você meu doce perfume é a fonte de tanta beleza sem fim. Mulher, em todos os dias que vem a semana, eu vou te amar com carinho e com gana, com todas as forças que tem o meu ser. Dias que tem a semana, eu vou te amar com carinho e com gana, com todas as forças que tem o meu ser. Em minha fronha bordada é meu suspiro doído. Você é o vento orgulhoso num terno murmúrio chegando aos ouvidos. Você é a rima dos versos de algum trovador, é o doce gemido na hora

que telefonou, que é a mãe de João Pierre, que o seu filho foi operado hoje, João Pierre, o nosso animador de segunda-feira, e espero que a operação que ele esteja a fazer, que corra muito bem. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título Maria Lisboa, meu anjo da guarda. Então vamos ouvir essa bonita música. E tudo de bom para ele, que corra tudo bem. Desde que ela foi embora, fiquei tão sozinha. Agora não tenho mais nada, só a solidão. Mesmo que eu tente esquecer, dói demais esta ferida. Outra paixão. Meu anjinho protetor, eu te imploro por favor, tira a tristeza que invade o meu peito. Meu anjinho, sabes bem que sem ti eu já não sou ninguém. Para ser feliz preciso desse amor, te peço, meu anjo da guarda. Então vimos de ouvir Maria Lisboa, meu anjo da guarda, que foi pedido à mãe de João Pierre para ele, que diz que ela gosta muito dele e que ele foi operado hoje e que corre tudo bem, é o que a gente lhe deseja. Então vamos continuar com as nossas músicas e esta vez sem saída. Thank you.

Baile da Primavera é na Sala Montição em São João Leblanc, sábado 12 de março de 2022. A sua presença é bem-vinda. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. Ora, pois então, se você não sabe o que tem a fazer sábado à noite, vão então dar um pezinho de dança. Que já se pode ir e é muito bom. Então, como vocês sabem, é em Montição, em São João de Belão, na sala de festas. Então vamos continuar com as nossas músicas até ao meio-dia e continuamos já com Trio Clave, Prometi ao Coração. rolo sem sono na cama vazia. Ó, quem me abraça é a saudade fria de quem um dia foi meu grande amor. Mas ninguém vai te dar o que eu te dei.

ver o sol luminoso no céu. Quero ver também as estrelas brilhar, o azul dos teus olhos também são para mim. linda música de Jorge Ferreira. É verdade que de hoje para amanhã a gente vai para lá, não é? Para a mesma idade. E é por isso que a gente tem que ter respeito com todas as pessoas. A idade conta muito também. Então vamos ficarem com o Bandaluza na pontinha do pé. Continuamos com Jorge Ferreira, ai meu amor, ai ai. Ora bem, eu tenho ainda ter um telefonema da mulher do João Pierre para dizer que ele foi operado e que tudo correu bem. Isso é que importa, que tudo correu bem e que sábado o baile estará em ordem para a gente ir dançar. Então, boa coragem para ele e tudo de bom é o que eu desejo. Come on. Continuamos então com Nelson, né, de Domingo à Tarde. Domingo à tarde, pois eu quero convidar você para sair comigo. Passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Vou dizer pra você tanta coisa que a ninguém eu digo. Eu não tenho nada pra fazer domingo à tarde, sozinho. Quando eu vejo um casal namorando, é que eu sinto a verdade. É tão triste passar o domingo sem ter um carinho. Se você pela última vez me responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Então, e vimos de escutar Nelson Ned, Domingo à Tarde, e vamos continuar então com uma bela música que tem pelo título Graciano Sagra, Distante Sonhar, e uma canção que é de 2001. Então, esta canção é dedicada de mim mesmo a todas as pessoas que estiveram a ouvir a minha emissão desta manhã com as Manhãs Românticas, e para todas as mulheres que hoje é o dia delas. Então, vamos ouvir esta bonita canção de Graciano Sagra. Sonhando, por vezes eu sou feliz. Lá recordo os meus tempos de menino, minha aldeia, minha terra, o meu país. Imagino sonhando as ondas do mar. Vejo um monte que me dá tanta emoção. Quando acordo, sem querer, estou a chorar. com tristeza eu canto esta canção. Ela também canta esta canção. Ai, solidão que me matas dia a dia, fazendo da minha alegria uma tristeza constante. Sozinho falo às vezes, sem querer estou a chorar. Rezo a Deus pelos portugueses que, como eu, querem voltar. Recordo as noites à volta da lareira, recordo o Natal, a Páscoa, até mesmo o São João. Hoje a saudade é minha companheira, vou cantando baixinho esta canção. Ora, 11 horas e 59 minutos são horas do hospital e então espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia, na companhia das Manhãs Românticas, que por mim foi um grande prazer estar aqui com vocês. E ora, então eu tenho a desejar um bom dia a todas as mulheres, que hoje é o Dia Internacional da Mulher. E o meu muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram esta manhã. Só tenho a agradecer essas pessoas e espero que corra tudo bem e que tenham tudo do bom e do melhor. É o que eu desejo. Então, encontraremos-nos cá sexta-feira, se Deus quiser, para mais uma emissão, o fim de semana à porta. Então, até lá, cuidam-se bem, façam muito cuidado com vocês e tenham um ótimo dia. Então, bom apetite a todos e até sexta-feira, se Deus quiser. E vamos deixar com a RTP Internacional para escutarem algumas músicas. Então, até sexta-feira. Madeira, 10 horas da manhã, nos Açores. Mira Amaral acredita que a guerra na Ucrânia vai obrigar o governo português a fazer ajustes na proposta de orçamento de Estado. O antigo ministro considera que Portugal vai acabar por sofrer as ondas de choque das sanções económicas. O presidente da Ucrânia diz que a falta de água já provocou a morte de uma criança em Mariupol. Esta cidade enfrenta há vários dias cortes no abastecimento de água, luz e gás. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos critica a detenção de russos que se têm manifestado contra a invasão da Ucrânia. Água Aguaceiros até meio da tarde, centro de neve nas terras altas, é a previsão do tempo para Portugal continental, na Ilha da Madeira, aguaceiros em geral fracos até ao final desta manhã, já nos Açores, chuva por vezes forte, na manhã passando a aguaceiros. Notícias, edição, Frederico Moreno. A guerra vai mexer com tudo, quem o diz é o economista...